224, Solo 23, libera a direita, na minha escuta, autorizado o táxi em Alfa, mantente da Juliette. Alfa, Salvador, eu vou 774 frente da Alfa, sobreversão Porto Seguro, no Médio. Avisa 774, boa. Prepare saída Coral 1 Bravo, aguardando cópia. Prepara Coral 1 Bravo, aguarda cópia. 2477. Azul, 5001, pronto para o tanque, no Terna Ribeirão Preto. Temos 114 a bordo, 450. 5001, autorizado táxi, até o ponto de espera, na pista na 0 via Índia, no ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 099. Na 099, táxi via Índia, vai importar pronto, ponto 090, azul 5001. Postana 6224, autorizado. Juliette, portão 4, atente ao Embraer. Juliette, portão 4, atente ao Embraer, que vai ser o táxi. Azul 5001, autorizado. Alinhar e decolar pista na 0, vento na 5, 0 grau, 07 horas. Alinhar e decolar a 1 na 0, azul 5001. 7123. Termo 723, completa final, chama o Salvador 71895. Boa tarde, fica obrigado. Para o push e acionamento azul 4959. Azul 4959, no Pacho 3 autorizado, push de acionamento, boa tarde. Autorizado, chama para o Pacho Azul 4959. Termo Salvador, abaixo, bora 723, centro de no final normal, mais travado. Bora 723, boa noite, autorizado todo, pistola 0, vento no 5, 0 grau, 07 nós. Azul 5001, no decorro 229, chame controle, 120, decimal 8, bom 208, obrigado, azul 4, ou 500, bom trabalho. Controle Salvador, azul 5001, no decolado, na sua escutação. Azul 5001, contato radar, sua planilha 340, via Salvuna. Ok, 340, via Salvo, ONU, azul 5001. General 6212, os contadores clientes da Média 1 Rádio, da Plataforma 0, faz 0, permite 1, 0, 1, 9. 3, atente ao ATR, finalizando o chuveque no pátio. Ok, Alfa, pátio 3, atente ao chuveque no pátio, né? Confirma, a gente vai ingressar no pátio 3. Afirmo, 1723, vi aqui no pátio 3, a posição prevista 1 no Romeu. Ok, pelo Pátio 3, não, meu. Só Federal 9963, com o Federal 9963, no o azul 4959, tem 71 a bordo, 2 horas e 42, alterna Salvador. Azul 4959 autorizado, táxi, até o ponto de espera, na pistola 0, via pátio 3, pátio 1, Índia, no ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 0, na 9. 7304, táxi, via pátio 3, pátio 1 e Índia, chamada pronta, azul 4959. Azul 2774, autorizado, posto seguro via Whisky 33, após conforme rota, nível 160, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Coral 1 no Bravo, aciona 0242, controle 120, decimal 8. Sempre posto seguro, nível 160, decola da pista 10, curva à direita, Coral 1 no Bravo, Whisky 33, conforme 0242, controle 1208, Rádio 2774. Rádio 2774, fechamento correto, no parte 3, reporte para o festival de funcionamento. Tá. Nós 973, no pátio 3, coordenem com a equipe de solo, surge o Andalu, parqueando 1, posição 1 no Romeu, inicie chantaxe. Ok, após o parque na 1 no Romeu, confirma? Afirmo, à esquerda, na primeira posição, 973. Ok, vai aguardar então o parqueamento do gol e após isso, na 973. Chama a receita agora, frequência 125 decimal 1, alternado 128 decimal 35. A gente insiste na presente 125 decimal 1, alterno 239, o azul 502. Confirma o livro e a primeira aerovia? Primeira aerovia. 233. 230. Pulca e Jambucaju, 6224. Obrigado, pode sentar aqui. Puca, Aru, Caju. Isso, Puca, Aru, Caju. Caju. Caju 4959 autorizado. A linha aérea decola pistão 90, o vento 940 graus, 059. Eu falo no 0, azul, 959. Geral 9973, autorizado táxi, então ponto de espera, na pista na 0, via parte 3, parte 1 no Índia. Ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 0, 1 no 9. Parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera, vai chamar pronto, Índia na 973. Chama 6212, after the initial flight had it done, descent to 2006.1019. Roger, after the initial flight had it done, descent to 2006.1019. 774, contém de Sierra Taxi, está com 63 a bordo, essa linha de 0352, alternando de voz. Avisa 774, autorizado o táxi, até um ponto de espera da pista zona 0, seguindo o banho à frente, via parte 3, parte 1, Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 019. Consciente, autorizado o táxi, até um ponto de espera da 10, segue o banho, parte 3, parte 1, Índia, ajuste no 019, 2774. Rio 5972, boa noite, prepare São João, leia da última hora no copter. Rio 4959, decolado aos 40, chega o controle, ano 2029, bom voo. 208, azul 4959, grato, boa noite. General 9973, autorizado, alinhar e manter o sistema zero. Salvador, boa noite, azul 4959, decolado, passa 1600, Coral da Brava. Rio 4959, contato Roberto, vou pela Lisona 40, autorizado, direto Coral. 140, direto Coral, azul 4959. Federal 9973, por solicitação do controle após decolagem, e ela tocou até 4 mil pés após curva direita em direção à Leda. Ok, após decolagem, uma cintura até 4 mil, por direita na 2 mil, na 973. Federal 9973, autorizado decolagem, puxão na 0, vento no 4, 0 grau, 07 mais. General 9973, decolado 44, chame o controle, lembra do 028, por favor. 028, boa. 5972, pronto, alô, boa noite, general 9973, decolou, está mantendo a proa até 4 mil. Cruzeiro 9973, contato radar, suba para nível 360, após 4000, vai direto Leda. 360, 4000 Leda, 9973. Correto. No parte 3 já está chegando o pushback também. Tomador Gol 134, pronto para o TAC. Eu B 159, 210 da Aracaju. 1774, autorizado. Decolagem pistão na 0, vento no 40 graus, 0 menos. Autorizado. Decolagem pistão na 0, 2774. 1134, autorizado, tá? Você tem um ponto de espera, né? Pista na 0, via Índia. No ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 0, 19. Pera aí, reporte 19, ponto de espera, reporte pronto. 1134. Só passando 2 horas, 10 milhas, com rumo sul-oeste, cruzando nível 070, subida para o 140, aí o Alfa tem 72. Sente o tráfego no TICAS, fica na frente, azul, 4959. Zulu 774, decolado os 4000, achando o controle Lima 20, decimal 8, por favor. Chamo 208, boa noite, 2784. Chamo 6212, Cleveland, Chamo Runway 10, 140 degrees, 06 knots. Clear for land on Runway 10, Chamo 6212. Controle Salvador, Azul 2774. Azul 2774, contato Rolando da Colônia, suba a via Coral no Bravo para o Nizão na 60. Via Coral 1 Bravo para 160, 2774. Após a passagem da voz de pouso na 0, autorizado, ali era o motivo. Federal 9972, possível? 212 on the ground at 19. Maintain this frequency, located runway by right. Taxi via Alpha, Juliet Gate number 3. Sim. 1-1-3-4, autorizado, decolagem pistão na 0, vento na 5, 0 graus, 07 nós. Só decolagem, 1-1-3-4, obrigado. Direto Coral. Direto Coral, 2774. Folho Azul, Fato 959, solicita como nível final 160. 04S, Coral, vai manter no vestibular no 40. Mantendo somente no 40, Azul 4959. Autorizado, táxi até o ponto de esfera da pista na 0 via Pátio 3, Pátio 1 na Índia. No ponto de esfera, reporte pronto. Ajuste na 0, 1 na 9. 5972, bom autorizado. Alinhar ele com a pistão na 0. Vento na 3, 0 graus, 0 menos. 254, decidiu chegar da Zona 1, para o nível 2050, que nós vamos agora na loja. Foi 354, Rio Norte. Seis meses, agora vem direto e capta. Tem 098, desce para o nível de 100, que é H na 0 na 9. A 6600, desce para 2006, a projeto final do CTG na tela sexual, é para se estabilizar no localizador, que é H permanece na 0 ou na 9. Meu 098, deixa para mim de 0060. Tema 52, vou fazer a chegada para mais 1 para o nível de 0070, que é na gama 019. Tema 59, 72, chamei o centro Recife. Frequência ano 25, decimal 1, até ano 28, decimal 35. Centro Recife, 251-2835 e o 5972. Azul 774, Utimilas para Coral, posição aberto errado. Tudo mantém o vídeo volume a zero, chame o controle e hoje frequência 120 décima 1. Uma, três, cinco, quatro, deixa para 3, 10, 4. Uma, três, cinco, quatro, copia o controle, deixa para 3, 10, 10, que não vale 0, 9. Ajuda em 7, 7, 4. Desça e mantenha 4 no pés, que na gala 0 no mais. Prezinho 52, número 4 em aproximação, reduzido de 7 para 2, 2 era mais. Número 354, segue próximo de 2 horas de domingo, seguindo como número 2, 8 para 2, 6. Autorizado final do procedimento é o LCC, reporte utilizado no localizador. Autorizado no localizador, deixando para 2000 como número 2, ou no 354. Salvador para 3.000 agora. frente. Sou 54, reduz, 27 para 200 mais. Isso é redução para 200 a 354. Chega aqui no outro decimal 900. 1008, segue próximo de 3 horas 1006 com 2 3 horas de Bright Speed, segue 76 da companhia. Desça para 2006, utilizado final do que seja na tela 66, a festa do exato no localizador. Desculpa 2000, segue próximo da companhia, voa na 098, depois ela está do lugar. Está 3152, desça para nível de 2050. São 3152, já vira mensagem para 200 mais. Thank you. Escola Espuma 5, na minha escuta, libera à direita, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, 03600. Você não falou que eu não posso ir pra ponte, é isso? 3600, confirma. 809. 5098, reduzindo o restante de aproximação. Reduzindo o volume 098. 5098, segue o tráfego da companhia, passa no marcador externo com 1.410 de Glide Speed. Muito obrigado. Cola 354, autorizado pouso, pista cola 0, verso 140, grau 0 menos. Autorizado pouso com 1.354, grau 0. Confirmando o portão 5. Sim, gente, portão 5. Chegando na última torre, no número do sinal 95. Sim, ajuste na 019. E aí, depois da levantação, 6 horas e 4. Salvador, boa noite.